Vi uma formiguinha que se estava a afogar. Olá, senhor barqueiro, dê cá uma mãozinha, deixe-me ir no seu barco, que ainda sou pequenina. Olá, senhor barqueiro, deixe-me ir no seu barco, que ainda sou pequenina. Entrou a formiguinha no barco de papel. Veio logo uma andorinha e empoleirou-se nele. Cuidado, deixa desvoaçar, que o barco vai ao fundo e eu não sei nadar. Cuidado, minha linda, deixa desvoaçar, que o barco vai ao fundo e eu não sei nadar. Hoje não há lugar. Fica.